Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, e seus discípulos junto com ele também. Entristecendo, pois a hora era chegada, surpresa teve quando alguém o beijou. Prenderam Cristo e o levaram à prisão, julgaram ele como julgam um pecador. Seguiu calado, carregando a sua cruz, mostrando ao mundo quanto era o seu amor. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Jesus chegou para onde o levaram, sem compaixão o pregaram numa cruz. Crucificaram meu Senhor tão inocente, que grande dor suportou em meu lugar. Hoje eu sou salvo e fui lavado no seu sangue, que alegria e santo gozo para mim. Pois ele breve voltará pra ver os seus, hei de viver com o Mestre no porvir. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus.